Lição 11. Uma família portuguesa. 1. Cozinha. A prima. Cousin. O primo. Uncle. O tio. Tante. A tia. Großmutter. A avó. Großvater. O avô. Vater. O pai. Mutter. A mãe. Schwester. A irmã. Schwager. O cunhado. Nichte. A sobrinha. Kennen, aber auch kennenlernen. Conhecer. Deine. A tua. Familie. A família. Deine, in der maskulinen Form plural. Os teus. Meine, in der maskulinen Form plural. Os meus. Großeltern. Os avós. Geschwister. Os irmãos. Kinder, aber auch Söhne. Os filhos. Sohn. O filho. Tochter. A filha. Vorstellen. Apresentar.